Essa é a 98.3 de Junqueirópolis, São Paulo. Emissora Imigração do ZYK652, 1570M. Agora, operando no canal 252, em 98.3 FM. Emissora do Grupo Rádio Junqueirópolis Limitada. A nova emissora em FM do Oeste Paulista. Uma nova frequência em uma antiga história de sucesso. 98.3 Rádio Junqueirópolis. Agora é Up FM, onde você estiver. Onde você estiver. Rádio Up FM. Up. Rádio Up. O Natal já chegou. Ei, papai Noel, o que você tá fazendo? Ué, tô cozinhando, duende. Esse ano eu vou fazer a ceia de Natal. Desde quando o senhor sabe cozinhar? Ah, com os produtos da Mongeau. Fica muito mais fácil. Ouviu? A panela de arroz elétrica até avisa que o arroz tá pronto. Promoção mais do que Natal. Um Mongeau de prêmios. Vamos sortear um kit Mongeau com air fryer, churrasqueira elétrica, liquidificador, espremedor premium de frutas e uma panela de arroz elétrica. Acesse Play Premium. Prêmios.com.br, preencha o seu cadastro e responda: qual é a marca que dá um Mongeau de prêmios pro seu Natal? O resultado sai quinta-feira, dia 23 de dezembro, na nossa programação. E aí, duendes? Gostaram da ceia que eu fiz? Pessoal? Ei, calma, gente, não vai comer tudo, deixa pra mim. Promoção mais do que Natal, um Mongeau de prêmios. Onde você estiver, agora a sua programação fica super. Super! Super Hits! Super Hits! Olá, meu povo lindo! Uma boa tarde de sabadão, hoje dia 4 de dezembro, um final de semana tudo de bom pra você. Eu sou o Fabiano Cardoso e a partir de agora vamos juntos aí nessa tarde gostosa com os Super Hits, conferindo só os grandes sucessos, só as melhores da nossa programação. Já aproveita que você tá com o celular na mão, manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 3499-128-0101. Conta pra gente como é que tá aí o seu sabadão, o seu final de semana e já indica a sua música favorita aqui com a gente. 3499-128-0101. A gente começa muito bem o Super Hits, ouvindo os Barões da Pisadinha.